Ratinho, você é o meu apresentador favorito. Ratinho, você tem um apito que é muito engraçado, e vários outros humoristas, incluindo Rodela. Ratinho, sua vez, Eduardo. Ratinho, você faz as pessoas sorrirem. Você tem vários amigos humoristas no seu programa. Ratinho, você é meu apresentador. Você tem bigode, você usa terno, você apresenta o seu programa, programa do Ratinho.